Portal do Arrocha. Isso é novinha de elite, arrochadeira da Bahia. Novinhas de elite querem homens privados pra pagar tudo pra nós e dar conta do recado. Eles também nos escolhem porque sabe que nós somos novinhas que sempre realizam os seus sonhos. Porque nós quebramos um bumbum subindo e descendo, bumbum mexendo com nosso bumbum. Em cima deles fazendo porque tambores. Nós quebramos um bumbum subindo e descendo, bumbum mexendo com nosso bumbum. Porque nós quebramos o bumbum subindo e descendo, o bumbum mexendo com o nosso bumbum. Em cima deles fazemos tambores. Porque nós quebramos o bumbum subindo e descendo, o bumbum mexendo com o nosso bumbum. E ainda rola homenagem. E o número do sucesso é 759-9286-9014. Novinhas de elite querem homens privados pra pagar tudo pra nós e dar conta do recado. Eles também nos escolhem porque sabem que nós somos novinhas que sempre realizam os seus sonhos. Porque nós quebramos o bumbum subindo e descendo, o bumbum mexendo com o nosso bumbum. Em cima deles fazemos tambores. Porque nós quebramos o bumbum subindo e descendo, o bumbum mexendo com o nosso bumbum. E ainda rola homenagem. Porque nós quebramos o bumbum subindo e descendo, o bumbum mexendo com o nosso bumbum. Em cima deles fazemos tambores. Bumbum subindo e descendo, o bumbum mexendo com o nosso bumbum. Ainda rola homenagem.